Você vai ouvir agora, programa Caminho Santo. Apresentação, Pastor Lincoln Galvão e Pastor Hélder Rodrigues. Caminho Santo. O espaço para as novidades do mundo evangélico. Mensagens de fé, pedidos de orações. A sua participação através de e-mails e cartas. Caminho Santo. Queridos ouvintes, que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus pela tua vida, louvado seja Deus porque o Senhor ama você e tem um plano maravilhoso na tua vida. Algumas coisas você pode ter cometido de erro, pode ter falhado diante de Deus, mas se você confessar o teu pecado, se você se arrepender diante do Senhor, Ele muda a tua sorte. Até um homem ímpio, o Senhor tem misericórdia dele se ele vier a se arrepender. A Bíblia diz a história de Acabe, no livro de 1 Reis, capítulo 21, em que Acabe toma a chácara do seu vizinho Nabote, manda matar aquele homem, mas veio a palavra de Deus ao coração do rei Acabe e ele se humilha. E aí diz a palavra de Deus aqui, 1 Reis, capítulo 21, verso 29, não viste que Acabe se humilha perante mim? Portanto, visto que se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias. E ainda diz uma outra história de um outro rei que também se humilhou diante de Deus, segundo Crônicas, capítulo 12, verso 7. Vendo, pois, o Senhor que se humilharam, veio a palavra do Senhor a Semaías, dizendo: humilharam-se, não os destruirei, antes, em breve, lhes darei socorro. Você tem hoje, no dia de hoje, a oportunidade de você se humilhar diante do Senhor. O Senhor é aquele que é generoso, o Senhor é aquele que é misericordioso, e Ele quer fazer com que a bondade do Senhor te alcance. Para isso, se humilhe diante do Senhor, e você vai ver que Deus vai agir em teu favor. Nós vamos orar com o Pastor Hélder. Desde já, receba a bênção de Deus na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Bendito seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, a Ele toda honra e toda glória. Deus, derrama da tua unção e do teu poder. Ensine, Deus, os teus filhos a andarem nos teus caminhos, fazendo aquilo que é bom, perfeito e agradável. Nós repreendemos tudo o que não vem do Senhor. Pedimos que o Senhor venha saciar o coração e o espírito de cada um. Que cada um ande em santidade, em comunhão de vida, na compreensão e na dimensão que o Senhor é um Deus que nos ama poderosamente. Ah, Deus, pessoas que estão enfermas agora, manifeste a tua honra e a tua glória, amarrando, Pai, todo espírito de enfermidade, toda causa, Pai, que esteja levando os teus filhos e as tuas filhas, Deus, a esse estado de doença, seja ela emocional, psicossomática, física, biológica, espiritual. O Senhor é o Deus que quebra a causa. O Senhor é o Deus que amarra o valente. O Senhor é o Deus que faz nova todas as coisas. O Senhor é o Deus que dá vista aos cegos. Os coxos andam, os mudos falam e os mortos ressuscitam. Então nós te abençoamos, meu amado. Receba a graça, a provisão, o poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja inundado e impactado pela presença do Eterno, vivendo na dimensão e na concepção que Deus é o nosso Senhor, e agindo Deus, quem impedirá, em nome de Jesus? Ao chegar bem mais perto de Deus, ao chegar bem mais perto de Deus, sentirei suas mãos me tocarem. Ao chegar bem mais perto de Deus, sentirei como puma nos ares, sentirei como aves a voarem. chegar bem mais perto de Deus. Mais e mais e mais e mais, ao chegar bem mais perto de Deus. Ao chegar bem mais perto de Deus, sentirei suas mãos me tocarem. Ao chegar bem mais perto de Deus, sentirei como pluma nos ares, sentirei como aves a voarem, sentirei suas mãos me tocarem. Ao chegar bem mais perto Deus, suas mãos me tocarem, ao chegar bem mais perto de Meus queridos, os dias são maus e nós temos que nos colocar em santidade, comunhão com Deus, porque sem o Senhor nós nada somos, somos pó, somos realmente seres frágeis demais. A palavra de Deus diz, meu amado, e nos ensina que não existe uma suficiência. Maldito o homem que confia no braço da sua carne mortal. Mas bem-aventurado o homem que põe a sua esperança e a sua confiança no Senhor. Assim, você tem que entender e viver esta dimensão tão preciosa, meu amado, de entender que a nossa suficiência não vem de nós mesmos, mas vem do alto, com L, não com alto, com U. Então, quando nós nos colocamos na dispensação, na presença do Eterno, nos colocando em comunhão e santidade com Ele, coisas grandes, tremendas e poderosas Deus fará na nossa vida. Então, abra o seu coração, deixe que a glória de Deus, que o poder de Deus se manifeste abundantemente na sua vida, que você seja suprido e saciado nele e para ele, porque para ele são todas as coisas. Dependa de Deus, cresça na fé, e a palavra de Deus nos ensina, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas por que as pessoas não crescem na fé? Porque elas se alimentam dos banquetes deste mundo, da carne, das concupiscências dos olhos, da soberba do coração, e elas então se enfraquecem, se fragilizam. Não é assim na nossa vida. Nós temos que nos alimentar das coisas de Deus, buscar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas não serão acrescentadas. Acredite, entregue, desnude o seu ser e o seu coração na presença do Eterno, e você verá quantas coisas poderosas e grandiosas o Senhor fará na sua vida. Nós pedimos que o Senhor traga luz e verdade ao seu coração, e que você seja suprido e saciado no poder do Altíssimo. E que nada venha te parar, pelo contrário, que você erga o seu coração diante do Senhor, que você se fortaleça na palavra de Deus, que você medite nas Sagradas Escrituras, que você obedeça os mandamentos de Deus, e você verá a provisão, o poder e a unção de Deus se manifestando na sua vida hoje e para todo sempre. Eu te abençoo, convido você a ouvir o programa Caminho Santo, pela internet, e também o Culto Brasil, acesse www.pregaçõesevangelicas.com.br, sem cedilha e sentiu pregações evangélicas tudo junto. Deus te abençoe e permaneça conosco no próximo bloco em Cristo Jesus. Deus tem nos agraciado poderosamente, amados de Deus. E nós queremos compartilhar a unção de Deus e a palavra do Senhor. Assim, ouça os nossos cultos, o Culto Brasil, que é gravado na Igreja Presbiteriana Manancial. E eu tenho certeza que Deus falará poderosamente na sua vida. Acesse o site www.pregaçõesevangelicas.com.br. Pregações evangélicas, tudo junto, sem tio e sem cedilha. Ouça e seja abençoado. Estamos apresentando Caminho Santo. Voltamos a apresentar Caminho Santo. Você vai ouvir agora Pastor Lincoln Galvão. Queridos ouvintes, nós estamos meditando os erros na vida de Sansão. E o último erro que eu quero colocar aqui é o que se encontra no livro de Juízes, capítulo 16, no verso 16. Importunando-lhe Dalila, ela todos os dias com as suas palavras, e molestando-o, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Descobriu-se-lhe todo o coração e lhe disse: nunca subiu na vale a minha cabeça, porque eu sou nazireu de Deus desde o ventre da minha mãe. Se vier a ser rapado, ir-se-á de mim a minha força, e me enfraquecerei, e serei como qualquer outro homem. Vendo, pois, Dalila, que já se lhe descobrira todo o coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi mais uma vez, porque agora me descobriu ele todo o coração. Então os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela, e trouxeram-lhe eles o dinheiro. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela, e tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: serei ainda essa vez como dantes, me livrarei, porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele, lhe vazaram os olhos e o fizeram descer a Gaza, amarraram-no com 2 cadeias de bronze e virava um moinho no cárcere. Queridos, nós vemos aqui que a partir do momento em que Sansão, ele dá a alma dele para Dalila, ele dá aquilo que ele tinha, que o Senhor tinha falado para ele guardar, para mim, para você guardar, diz: descobriu-se-lhe de todo o coração. Quando você coloca para alguém a sua alma, aquele seu sentimento mais precioso, o que que acontece? Pessoas se apoderam do seu coração. Deuteronômio, capítulo 6, no verso 5, diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Deus sabe que se você não guardar a sua alma, se você não der para Deus a sua alma, se você der sua alma para qualquer outra pessoa, isso vai ser um laço na sua vida. Jesus deixa registrado, Mateus, verso 22, 37, o seguinte: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Você pode me perguntar: o que que significa a alma, pastor? Eu vou te dar um exemplo simples. O coração é como se fosse um mastro, uma pilastra. E se você colocasse nessa pilastra como se fosse uma balança, de um lado vai ficar a tua alma, do outro vai ficar o teu espírito. A alma são aqueles sentimentos que o corpo produz. Sentimentos de alegria, sentimentos de raiva, sentimentos de amor. A alma são sentimentos. O espírito são aqueles sentimentos espirituais que te aproxima de Deus. Por isso, em Provérbios, capítulo 4, verso 23, a Bíblia diz assim: de tudo que se deve guardar, Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O coração, então, ali é o pêndulo. Se os teus pensamentos forem para a carne, para a alma, para as sensações da alma, aí o teu espírito vai ser fraco. Agora, se o teu pensamento for para as coisas espirituais, aí o teu espírito vai ser forte e você vai conseguir dominar a sua alma. Tem quatro pessoas que você deve conceder a tua alma, só para quatro pessoas. Primeiro, Deus. Segundo, o Espírito Santo. Terceiro, Jesus. E a quarta pessoa, você. Porque a partir do momento que você colocar a sua alma como nas mãos de alguém, o teu sentimento, aí misericórdia da tua vida. Se você começar a falar expressões assim: ah, se você me deixar eu morro, oh, eu não vivo sem você, você é tudo para mim, esse tipo de declarações, de coisas que as pessoas costumam falar, o que você está dando na mão da outra pessoa? A sua alma. Não faça isso. Por quê? Porque você não pode esperar das pessoas nada. Espere de Deus, sim. As pessoas são ingratas, filhos são ingratos, pai é ingrato, mãe é ingrato, esposa, pastor, amigos. Jacó, ele amava Benjamim de toda a alma dele. E diz que lá em Gênesis 44, Jacó fala assim: olha, se Benjamim for lá para o Egito, onde José tinha chamado ele, eu vou morrer, eu não vivo. Por quê? Diz assim: a alma de Jacó amava Benjamim. Então, quando acontece, quando você coloca a sua alma em detrimento de uma pessoa, se aquela pessoa morre, nada mais presta, a vida fica sem cor, comida sem sabor, música sem graça, você não pode dar sua alma para ninguém. Você só pode dar sua alma para Jesus. Ninguém merece ter a sua alma. A palavra de Deus diz que Jônatas, a alma dele se afeiçoou a Davi, e o que que ele fez? Ele deu para Davi a sua capa, a sua armadura, o seu arco, o seu cinto. Falou para Davi: ó, eu seria o segundo contigo no reino. Por quê? Porque a alma de Jônatas tinha se apegado a Davi. A palavra de Deus diz ainda que teve dois personagens na Bíblia que deram a sua alma para as pessoas e aí veio aqui a fracassar na vida. Mas a palavra de Deus fala que se você confiar em Deus, se você depositar em Deus a tua confiança e não der para os outros a sua alma, você vai estar se protegendo. No próximo programa eu vou estar detalhando melhor esse respeito de alma. Não perca esse próximo programa e que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus. Você vai ouvir agora Pastor Helder Rodrigues. Engrandecido seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, a Ele toda honra e toda glória. Meus amados ouvintes, que a graça de Deus, o poder do Altíssimo, se manifeste poderosamente na sua vida. Cada vez mais as pessoas têm relativizado a verdade. O que é a verdade? Alguns asseveram. Alguns vão dizer: a verdade é aquilo que eu acredito e não tem discussão. Já um advogado diria: existe aquilo que os outros dizem acerca do meu cliente, mas a veracidade dos acontecimentos é esta. Talvez um filósofo colocaria: a verdade de fato é contingente, cujo oposto é possível. Nós nos orgulhamos tanto, meus queridos, do conhecimento adquirido. A humanidade evoluiu da era da pedra para a tecnologia a ponto de enviar uma sonda a Marte. A ciência desenvolveu assustadoramente, de forma que quando uma máquina chega ao mercado já é considerada obsoleta. Como isso tem afetado a sua vida? Mesmo que se ultrapassássemos a evolução retratada nos filmes de ficção científica, ainda assim precisaremos nos alimentar, dormir, amar e ser amado. Não importa o grau, meus amados, do grau tecnológico que vamos atingir, algumas necessidades humanas são insubstituíveis. Nesse turbilhão de conhecimento, aquilo que era considerado a verdade absoluta ganha cada vez mais a força na relativização. Se por um lado é espetacular usufruir da tecnologia disponível, por outro, a informação banaliza, questiona e até mesmo descarta, muitas vezes, métodos com seus achismos. Numa série de ensaios chamado Lógica, Aristóteles estabeleceu a diferença entre várias maneiras, válidas e inválidas, do raciocínio humano. O conjunto de requisitos lógicos para uma demonstração científica ou filosófica, diz o Aurélio. A ciência é obtida de uma maneira programada, sistemática, controlada, que se determina a verificação de sua validade. Portanto, tanto a ciência é uma atividade eminentemente reflexiva. O que acontece, meus queridos, é que as pessoas estão sofismando, ou seja, criando falsas verdades para dizer de princípios que são verdadeiros, mas não são lógicos, não são verdadeiros. A lógica é um ramo da filosofia que compreende o entendimento das leis que rege o nosso processo intelectual. A lógica é a ordem que a razão descobre quando pensa sobre o que pensar. Portanto, é pré-condição necessária para todo pensamento. E aí eu queria falar com você, meus queridos, de alguns princípios que norteiam a verdade. A verdade não é contraditória, ou seja, ela não pode violar as leis da lógica. Ela é absoluta, ela não depende do tempo, lugar, nem condição humana. Ela é revelada, existe independente da nossa mente, não a criamos. Ela é descritiva, é concordância da mente com a realidade, correspondência. É inevitável, negar-lhe a existência é confirmá-la, estamos presos a ela. É imutável. É o padrão fixo pelo qual se verificam as declarações da verdade. O que eu quero dizer, meu querido, que a ciência, a lógica, ela alcança uma determinada amplitude, mesmo porque foi Deus que nos fez assim. Mas o mundo espiritual, ele vai além desta razão palpável. Ela é fruto de uma revelação de Deus, de um testificar do Espírito de Deus ao teu. Então, quando nós abrimos o nosso coração ao Senhor, Deus vai se derramar e vai se mostrar de uma maneira sobrenatural nas nossas vidas. Nesse entendimento e nessa compreensão, meus queridos, você precisa entender que a fé e a razão andam juntos. Quem fala isso é Santo Agostinho, mas chega uma hora que a razão para, dá o bastão para a fé e a fé continua sozinha. Assim, meus queridos, eu quero dizer ao seu coração que quando você abrir o seu coração a Deus e deixar que a glória de Deus se revele, Deus vai te revelar coisas grandes e ocultas a qual não sabes. Deus é o Deus de toda a verdade, e toda a verdade emana do próprio Deus. Ele é a fonte primária de tudo, de absolutamente tudo. Este mundo é muito mais do que aquilo que você sente, aquilo que você pode tocar, as suas questões extrasensoriais, vai além. Deus criou este universo e ele é regido pelo mundo espiritual. Crendo ou não, gostando ou não, esta é uma verdade absoluta que não pode ser relativizada. Jesus Cristo é a fonte de toda a verdade. Jesus Cristo é o nosso Senhor e eu quero exortá-lo a você entregar a sua vida a Ele. E você verá que uma nova realidade será descortinada na sua vida. Que Deus te abençoe e que você possa abrir o seu coração para que Deus fale poderosamente na sua vida, em nome de Jesus. Caminho Santo. Queridos ouvintes, que Deus te abençoe. Obrigado mais uma vez por essa audiência, nos acompanhar nesse nosso programa, que se chama Programa Caminho Santo. Esse programa já tem mais de 4 anos no ar. É um milagre, é uma dádiva de Deus, é um presente que Deus me deu. Louvado seja Deus. Eu sempre tive no meu coração o desejo de proclamar a palavra do Senhor. E que privilégio, amados, eu me sinto de poder chegar até a tua presença através dessa emissora de rádio, falando do amor de Deus, do seu poder, e te incentivando a você andar em caminhos de santidade. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu quero deixar para você, segundo Samuel,